pecado detesta. Estava um homem muito tempo em uma cama, e esse tanque possuía grande fama. O céu, um anjo descia e a água movia, e o primeiro que descia curado saía. Jesus olhou com seu jeito de amor e perguntou: homem, queres ficar sã? E ele disse: eu não sou feliz assim. Quando a água é movida, desce outro antes de mim. Ele cura o corpo e também lava o coração. Dá gozo e paz e também salvação. Jesus é o Deus que tem poder e não engana. Ele disse ao doente: vai e leva a sua cama. O paralítico curado ficou, pegou a cama e andou na presença dos judeus. Quando a cura no seu corpo ele sentiu, pegou a cama e seguiu, foi glorificando a Deus. Quando a cura no seu corpo ele sentiu, pegou a cama e seguiu, foi glorificando a Deus.